Bom dia. Autorizado Guarulhos. Primeiro 380. Via Azevo Cruzeiro até Taubaté. Decola da Norte. Saída São Luano. Transição Mótiva. Controle 120.8. Transponde-se 453.